É isso aí, ouvinte da Rádio Livre Capivara 96.1. Aqui quem vos fala é Russo. Russo tá na área aqui com vocês. E aí, o Malucão chegou aqui também. E aí, brother? Bem-vindo ao Samba da Terra, seu programa semanal de samba. Hoje só Russo está por enquanto por aqui. Massacration, infelizmente, foi dar um ajuste nos aparelhos do dente. E hoje não pode estar aqui no programa comigo. Semana passada eu deixei ele um pouquinho de lado também, porque eu estava em Lavras, em Minas Gerais, aquela terra maravilhosa, cumprindo com tarefas da minha vida. Bom, e hoje nós temos um programa muito, muito bom para vocês, caro ouvinte e cara ouvinta. Hoje nós vamos apresentar um grupo carnavalesco da cidade de São Paulo, que chama Unidos da Lona Preta. É um grupo de carnaval do MST, né, lá de São Paulo. Bom, e depois a gente vai apresentar também um pouco de Nelson Cavaquinho, vamos ler uns poemas, vamos prosear com vocês aí de casa, que nos ouve pela rádio e pela internet. É nós, galera, somos um. Tentar soltar aqui agora. 96.1 Rádio Livre Capivara. Não escute indiferente. Chegou a batucada do povo brasileiro. Aqui está o movimento sem terra em defesa da humanidade. Canta, Lona Preta! Canta, povo brasileiro, batucada é de bamba. Hoje a Lona Preta vem. Nós queremos a tua diversidade de cores, sabores na mesa do campo e da cidade. Agroecologia com soberania alimentar, pra preservar o nosso chão. Um novo mundo pede uma nova relação. Do jeito que tá, não dá pra ficar. mata rio. Agronegócio, a mentira do Brasil. Comida ruim ninguém aguenta. Ninguém aguenta, é veneno em todo canto. Em todo canto, mata gente, mata rio. Quem mata rio? Agronegócio, a mentira do Brasil. Chega de veneno, a natureza. Chega de sangria, monocultura. Chega de manipulação, deserto verde. Os que morrem pela vida, lutando e fazendo a guerra, matando o ser humano e a mãe terra. A luz do companheiro que no tá na memória a avenida, presente que aduba sua história. Colhe o pão da vida. Canta povo brasileiro, batucada é de bamba. Hoje a mão na preta vem dizer, vem dizer eu vou. A luta é o tempero do meu samba. Canta povo brasileiro, batucada é de bamba. Não vai não. pra lutar. Sou batucada do povo brasileiro. Aqui é baqueta de ouro. Te chamando pra lutar. Oi, alô. Alô, comunidade. Tamo junto e misturado. Povo do campo e da cidade. A lona preta chega dando seu recado. Alô, comunidade. Tamo junto e misturado. Povo do campo e da cidade. A lona preta chega dando seu recado. Alô, comunidade. Tamo junto e misturado. Povo do campo e da cidade. A lona preta chega dando seu recado. Alô, comunidade. Tamo junto e misturado. O povo do campo e da cidade. A lona preta chega dando seu recado. Lona preta, olê! Alô, povo cubano, este samba é uma singela homenagem do Movimento Sem Terra à vossa luta e resistência. Viva Cuba, viva o MST, viva o povo brasileiro! Avante, juventude, mostra sua garra, sua vontade de lutar. A juventude socialista é radical e a nossa luta é internacional. Avante, avante, juventude. Mostra sua garra, sua vontade de lutar. A juventude socialista é radical e a nossa luta é internacional. Construindo, construindo os alicerces do poder popular, concretizando a unidade que mais forte vai ficar. Avante, trabalhador, avante, revolucionário. Internacional. Avante, avante, juventude.

Rádio Livre Capivara 96.1. É nóis. Acabamos. And you set your wealth in godly deeds against the sins you've laid. Acabamos de tocar Unidos da Lona Preta, grupo de samba, um grupo carnavalesco lá da MST de São Paulo. E é isso, a gente descobriu quem chegou aqui na rádio ou não? Temos um integrante aqui na rádio que não é o Massacration, que apareceu aqui pra dar um salve pra nós. Não achou um nome pra ele ainda, mas a gente, até o final do programa, se pá, acha, né, Cavanhaquinho? Bom, galera, queria mandar um salve aí pro Capitão Caverna, que tá nos ouvindo pela internet, pra Sara, querida amiga do Massacration, e pro, ai, lindo Thiago Scatolini, que tá aí no Facebook acompanhando nós. E agora, parando de zoação e falando de coisa séria, baixando aqui, só informando pra vocês que o nosso BG hoje, que é o background, esse somzinho tosco que você tá ouvindo no fundo, às vezes mais baixo, às vezes mais alto, porque eu não sei regular o negócio ainda, é Jethro Tull, certo? Hoje temos Jethro Tull como nosso BG aqui no Samba da Terra. É... falando de coisa séria agora, a gente tocou um som da galera do MST, né? E só pra divulgar algumas notícias do que aconteceu depois da jornada de agosto, né? Em agosto teve uma grande jornada, os movimentos sociais foram pra Brasília pra conseguir uma pauta de reivindicações, conseguiram prosear com o governo, tiveram respostas, mas depois as respostas não se concretizaram em ações, né? E aí, por causa disso, cerca de 300 pessoas... lá, 300 assentados lá no Ceará estão ocupando o INCRA em Fortaleza, né? E eles estão simplesmente cobrando os 400 milhões prometidos, né? Para se utilizar na obtenção de formas para de terras para reforma agrária. Só para a gente ter noção, como que acontece, né? Pra gente, aquela terra vai ser usada para reforma agrária. Não é assim, ó. Ah, não, chegou lá, pegou. Não, a terra tem que ser considerada improdutiva, tem que ser considerado, por exemplo, ter trabalho escravo, se tiver trabalho escravo, se tiver devendo coisa trabalhista, né? Por exemplo, lá em Ribeirão Preto, tem uma usina, a usina Nova União, se eu não me engano. Ela está devendo salário para os trabalhadores desde agosto, né, do ano passado. Né, deve 300 milhões para o Estado brasileiro, para o Brasil. E aí... os caras não desapropriam o rolê para assentar 70 famílias que tem lá do lado, né? No assentamento Alexandre Kollontai, né? E aí fica essa beleza aí, né? E olha só que maluquice. O usineiro deve pro Estado, né? O usineiro deve pro Estado. E se o Estado desapropriar as terras dele, o Estado tem que pagar ainda pro fazendeiro. Olha que absurdo, né? Mas é isso aí que a gente vive e é isso aí que a gente precisa superar, né? A gente tá aí nos nossos pés caminham sobre os pés do tempo, né? Então, pensando nisso, a gente tem que pensar no que a gente é hoje, reconhecer o que a gente é hoje. Se a gente não gosta do que a gente é hoje, a gente tem que trabalhar para conseguir ser algo diferente. Você quer falar alguma coisa, ô Cavanhaquinho? Boa tarde, pessoal. Sou o mano sem nome ainda do Cavanhaquinho. Estamos aí na atividade também, né? Passei aqui, vi o mano, o Russo, né? Vim trocar uma ideia com ele aqui na estação. E a tia Dilma não quer brincadeira, não quer conversa com ninguém, não, né? Quer ficar sozinha, lá, só mostrando seus modelitos. É. Ora vermelhos, ora outras cores, lilazes, azuzes, né? Conversando com outros partidos sobre as futuras corrupções da vida, né? Tamo aí. É complicado, eu ainda não tenho nome. Tá aberta a eleição aí pra escolher meu nome. Olha, o rapaz aqui é careca e tem um cavanhaque. Ixi, meu Deus, não trabalha. Bom, 96.1 Rádio Livre Capivara, dialogando com você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinta do meu Brasil varonil. Agradecendo a todos os comentários aí do... Bom, agradecendo a galera aí do Facebook, certo? Falando pra galera do Facebook que na rádio a onda chega mais rápida e na internet tem um pouco de delay mesmo. Então o que você tá ouvindo agora na internet, provavelmente eu falei há um minuto atrás, certo? Desculpe-nos as falhas técnicas. 96.1 Rádio Livre Capivara, com vocês apresentando agora Nelson Cavaquinho com o disco Brasas do Alvarenga. Beijo, galera. Falou. Há de brilhar mais uma vez a luz, há de chegar aos corações do mal. Será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. Minha estação primeira, não sei quanto.

96.1 Rádio Livre Capivara. Aprendendo a mexer aqui direito na mesa. Mexei demais o PC. Alto. Aí você não consegue me ver, me ouvir, né? Caro ouvinte, caro ouvinta. Bom, tocamos aqui Nelson Cavaquinho na seguinte sequência. Primeiro foi Juízo Final. Segunda foi Folhas Secas. A terceira foi Caminhando. E a quarta, Minha Festa. Nelson Cavaquinho, excelente sambista. Escutem o que ele está dizendo a vocês, né? Vale a pena. A gente vai voltar agora aqui com o Nelson Cavaquinho, Mulher Sem Alma. Enquanto isso, eu vou pegar um café ali embaixo. E o nosso querido careca de cavanhaque vai ler umas notícias para prosear um pouco com nós depois, certo? E é nóis, Rádio Livre Capivara, 96.1 FM, solta o som, DJ. não precisa se preocupar. Só voltarei pra casa quando o carnaval acabar, voltarei pra casa quando o carnaval acabar, mas cada amor me fez um rei vadio, um poeta tão sem lei. Não vivi em vão, fiz tanto amigo, muito irmão, nem mesmo a mágoa pôde calar meu violão. Rádio Livre Capivara. Gostaria aqui, quem fala com vocês, caro ouvinte, caro ouvinta, é o Russo, né? Mandar um beijo aqui pra nossa querida amiga Bárbara, né? não sei onde ela tá, pra Bárbara e pra Ana Luísa. Beijo, meninas, pra vocês. Muito agradecido por estar ouvindo nosso programa semanal de samba, pra gente conseguindo dialogar um pouquinho com uma galera aí. Bom, Bigodinho, Cavanhaquinho, vamos falar de alguma... Quer falar de alguma coisa? Você tava lendo umas notícias por aqui, como é que é? Bom, eu tava acompanhando aqui o site de divulgação, em que dizia que alguns estudantes aí de um assentamento lá em Floripa estão na final do concurso de ciências, Feira de Ciências, realizado lá em Floripa. É, com muito orgulho falar isso aqui nessa rádio, uma escola rural, né? Uma escola de educação do campo, né? É interessante falar educação do campo e não no, né? É no campo, né? Isso, realizada lá, né? E a galera aí com um projeto que chama Ovo Móvel, é um projeto de alternância de criações aí. E os caras estão aí, cara, quase ganhando aí. Se ganharem, vão ganhar duas viagens, na verdade. E promete aí a molecada do meio rural aí, ganhando torneio mesmo, né? De ciência e tal. Quer falar alguma coisa, Rufo? Só contribuindo aqui, Massa Krishna chegou, foi apertar os ferrinhos. Tá doendo? Não foi. Olha só, Massa Krishna não foi apertar os ferrinhos. Foi, mas não apertou. Bom, voltando aqui pra que nós estávamos proseando, o Bigodinho sem pelo na cucuruto, falou aqui de uma escola do campo, uns alunos que foram classificados, né, pra Feira de Ciências e Tecnologia, né, um projeto. E proseando assim, da importância que tem a escola do campo, né, porque a educação do campo tem que ser uma educação que atenda as necessidades do campo, né. A gente não pode pegar as crianças, os jovens e adolescentes do campo e fazer eles irem para a cidade diariamente para receber um conteúdo que muitas vezes não faz sentido nenhum para a materialidade que a galera vive, né, para o cotidiano que a galera tem. E para complementar, eu, se eu não me engano aqui, vou tentar achar a precisão, mas desde 2009 até hoje foram fechadas 24 mil escolas do campo, né? E o MCT tá com uma campanha aí, né, pra reabertura de escolas do campo, escolas em assentamentos, porque não faz nenhum sentido mesmo. A juventude do campo acaba indo pra cidade e não há uma continuidade no projeto mesmo de se reocupar o território do campo brasileiro. Você vai ver, vai analisar de forma geográfica o rolê. Você olha para um território de um grande latifúndio, você vê cana e uma usina no meio do rolê, né? Muitas vezes. Você olha para um território de reforma agrária, de agricultura familiar, você vê pequenos lotes e vida ali, né? Vida humana. Você vê diversidade dentro daquele... daquela proposta, né? Bom, fui, viajei, não sei mais onde estou. Mandar um abraço aí pra galera que tá nos acompanhando pelo Twitter. Aê! Pelo Twitter não, pelo Facebook, porque eu não tenho Twitter, nós da rádio temos, mas eu não sei entrar. Mandar um abraço pro Thiago, mandar um abraço pra Ana, mandar um abraço pra Bárbara. Certo? Mais alguma coisa, Bigodinho? Massacration. É nóis, 96.1 Rádio Livre Capivara, eu fico perdido aqui com os play botão e tudo mais, mas é nóis, falou! O meu parceiro Guilherme de Brito, que pela primeira vez está cantando ao meu lado, né? E nós somos compadres, somos amigos e somos parceiros, e graças a Deus. Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho, espinho não machuca a flor. Eu só errei

para quem você quiser. Pode até dizer que não me quer, não precisa me humilhar nos olhos da mulher. Eu sei quando ela quer abandonar o lar. O tempo me ensinou assim. Me respeite até chegar meu fim. Se você me der adeus, não pense mais em mim, que eu ficarei com Deus. Pode sorrir pra quem você quiser. Pode até dizer que não me quer. Não precisa me humilhar nos olhos da mulher. Eu sei quando ela quer abandonar. O tempo me ensinou assim. Me respeita até chegar meu fim. Se você me der adeus, não pense mais em mim, que eu ficarei com Deus. Eu ficarei com Deus. Eu ficarei com Deus. Em 1944 ou 45, né? Não estou bem certo, mas parece que eu estou quase certo, né? Ciro Monteiro. E é uma das músicas que o Vinícius de Moraes e o Carlos Jobim, quando eles me encontram, eles pedem que eu cante para eles. Né? Se eu for pensar muito na vida, morro cedo, amor. Meu peito é forte, nele tenho acumulado tanta dor. As rugas fizeram residência no meu rosto. Não choro pra ninguém me ver sofrer de desgosto. Se eu for pensar muito na vida, morro cedo, amor. Meu peito é forte, nele tenho acumulado tanta dor. As rugas fizeram residência no meu rosto. Não choro pra ninguém me ver sofrer de desgosto. Eu que sempre soube esconder a minha mágoa, nunca ninguém me viu com os olhos rasos d'água. Finjo-me alegre, pro meu pranto ninguém vê. Feliz daquele que sabe sofrer. Noventa e 6.1 Rádio Livre Capivara. Galera, estamos aqui hoje no Samba da Terra, anunciando aí a programação semanal nossa pra galera. Estamos aqui de terça-feira, às 18 horas, Pérolas aos Poucos. O último estava presente aqui, foi muito bom. Gaúcho estava junto. Proseamos, foi muito gostoso. É, quarta-feira, às 18 horas, Chimnivers. Quarta-feira, depois, às 20 horas, Som e Revolução. Quinta-feira é para ser às 19, Octopus, para a galera de Atlântida. Mas aqui no próprio radiocapivara.blogspot.com tem uma nota do Octopus. Pois é, galera, hoje o grande povo soltou um jato de tinta e se escondeu das ondas da rádio, que foi ontem, né? E ele vai então, às 16 horas, hoje, fazer o Octopus. Então, hoje, excepcionalmente. E de sexta-feira você tem o seu Samba da Terra, a partir da meio de 20, certo? Bom, a gente tem mais duas músicas aqui desse álbum do Nelson Cavaquinho, que é o Bem e o Mal, e depois Visita Triste. Isso. Todas que a gente tocou são do Nelson Cavaquinho. Pela ordem foi, primeiro, Juízo Final, depois Folhas Secas, terceira, Caminhando, depois Minha Festa, Mulher Sem Alma, a 6 foi Vou Partir, a 7, Rei Vadil. A Flor é uma conjunção de 4 músicas que fica muito bela, que é A Flor e o Espinho, Se Eu Sorrir, Quando Eu Me Chamar Saudade, Pranto de Poeta. Depois as 3 últimas que tocaram, É Tão Triste Cair, Pode Sorrir, e agora a última, sensacional, Rugas. E agora vamos ficar com O Bem e o Mal e Visita Triste. Querem prosear alguma coisa aí? 96.1 Rádio Livre Capivara. Agradecido aí a galera que tá ouvindo. Não escute indiferente. Apunhalar meu coração. Nunca é tarde pra quem sabe esperar. O que se espera há de se alcançar. Eu plantei o bem e vou colher o que mereço. A felicidade deve ter meu endereço. Eu não sei por que tu falas mal de mim. Se eu tenho defeito, Deus me fez assim. Tenho certeza do que me convém entre o mal e o bem. Entre o mal e o bem. Boa noite, minha gente. A saudade está me acabrunhando. Vocês que sejam felizes. Já vem a saudade outra vez me visitar. Que visita triste só me faz chorar. Para ninguém ver o meu pranto. Boa noite para todos, eu vou me retirar. Já vem a saudade outra vez me visitar. Visita triste só me faz chorar. Para ninguém ver o meu pranto. Boa noite para todos. Oh, light red, white or blue. 96.1 Rádio Livre Capivara. Quem fala aqui com vocês é Russo. E você estava ouvindo até agora Nelson Cavaquinho. O BG está um pouco alto aqui. Eu tô com dificuldades em manejar a mesa, mas importante começar, né? Pode crer. Você acha que tá bom assim? É nóis. Estamos aqui na Rádio Livre Capivara 96.1, programa Samba da Terra. Tocamos Nelson Cavaquinho para vocês. O álbum foi Brasas, do Alvarenga. E, bom, encerrar o programa aqui com acho que duas coisas que eu queria mostrar para a galera. Nenhuma das duas é um samba, né? Mas uma é uma poesia que chama Cultura do Terror 2, do Eduardo Galeano. Vamos lá. A cultura do terror. A extorsão, o insulto, a ameaça, o cascudo, a bofetada, a surra, o açoite, o quarto escuro, a ducha gelada, o jejum obrigatório, a comida obrigatória, a proibição de sair, a proibição de dizer o que se pensa, a proibição de fazer o que se sente e a humilhação pública são alguns dos métodos de penitência e tortura tradicionais na vida da família. Para castigo à desobediência e exemplo de liberdade, a tradição familiar perpetua uma cultura do terror que humilha a mulher, ensina os filhos a mentir e contagia tudo com a peste do medo. Os direitos humanos deveriam começar em casa, comenta comigo no Chile, Andrés Domingues. Isso aí, galera, esse aí é o Eduardo Galeano. E hoje a rádio vai ficar um pouco fora da net até amanhã, sábado, pela hora do almoço ou começo da tarde. E isso, no Festival de Bandas, às 7 horas, a gente vai estar transmitindo o Festival de Bandas, é isso. Vai ficar das 2 até umas 7, fora do ar. Depois às 7 no Festival de Bandas, a gente vai estar transmitindo diretamente lá do CAAS, hoje Festival de Bandas, Rádio Capivara, contribuindo com esse evento firmeza. Aí vamos gravar, vamos disponibilizar. É nóis, Massacration Russo e o Capitão Caverna. Salve Caverna, nós, a gente se vê, toma umas brejas junto. E quer falar alguma coisa, Massacration? Que hoje você nem deu um oi pra galera aí? Salve, salve aí, ouvinte da Rádio Livre Capivara, tamo aí. Mais um Samba da Terra, seu programa de samba da Rádio Livre Capivara. E acho que é isso, né? A gente tá aí, espero que estejam gostando. Se tiverem alguma sugestão de samba, acho que seria interessante aí a galera ter acompanhado. Manda no Facebook, manda um e-mail aí pra rádio. E também acesse o nosso blog, lá tem todas as informações, radiocapivara.blogspot.com. E você que também tá aí em qualquer parte do mundo ouvindo a gente pela net, você também pode mandar sua sugestão de samba, o que você tem achado nos nossos programas, ou não, xingar, manda a gente tomar no... Fica à vontade. É isso aí. E aí, tem mais algum sonzinho pra finalizar? Pra finalizar aqui, gostaria de agradecer a todo mundo. E vamos colocar Latino América, do Cali 13. Se a rádio fosse uma TV, vocês veriam uma coisa muito bela, né? Porque é um clipe que eu vou colocar aqui no computador. Então quem quiser procurar na internet, entra no Facebook da rádio que eu vou colocar lá no mural. É nóis. Rádio Livre Capivara 96.1 FM. Samba da Terra. Esse foi o seu quinto Samba da Terra. Semana que vem tem mais, meio-dia e 20. A todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chuca le ya chuvo el ya chumere ya casi quichis. Que ya pues con la tapica ya tata jabo ya tata cura pibu y arriba ni cura o ni cura para icuna. Kunaka alguien taque guaira kuna chayemuka hay Puerto Rico nación manta pacha. Paikuna sutik mi calle 13. Y las patas vemos o taquita pomanchis. Chaitaque sutik mi Latinoamérica. Uy arikusuechis. Cancunapa. Soy.

por coincidência, eu revi esse documentário dos caras, muito firmeza, relembrando a história de cada tiozinho, e eles têm uma puta história, que cada um é grandes ícones assim da música cubana. E eles vão estar aí, estão aí no Brasil já, eu acho que eles estão fazendo um show aí hoje, amanhã. Por sinal, lá no HSBC em São Paulo, um lugar super fito. Que foi até a história que contava no documentário, né? Que eles eram praticamente excelentes músicos, praticamente esquecidos em Cuba. Daí foi um produtor norte-americano lá, encontrou alguns deles e acabou reunindo toda essa galera que virou o Buena Vista Social Club. Quer falar alguma coisa aí, Russo? O que vai ter aí? Ah, é. Pode ser. E quinta-feira que vem, a rádio também vai transmitir um palquinho, uma noite fora do eixo aí, que acho que é o lançamento do CD da banda... Cadê o nome das bandas? Cadimina. Do Aeromoças e Tenistas Russos, aí uma banda também super clássica aí no circuito universitário São Carlense. E é o fim da turnê, até onde eu me lembro, é o fim da turnê dos caras. Eles já foram até o Rio Grande do Sul lá, parece. Então aí, quinta-feira a gente vai transmitir esse palquinho e gravar. E você pode ouvir também todos os shows que a rádio já gravou aqui no palquinho, tanto como lá no Fusca, lá na USP também, a gente gravou. Tá tudo lá no blog, entra no blog do lado direito, tem a seção bootlegs. E você pode curtir na íntegra todos esses shows que rolam aí no circuito universitário São Carlense. É isso aí. O Samba da Terra ficando por aqui. Valeu a audiência, valeu a participação aí da galera. Fala aí, Russo, quer dar um tchauzinho pra galera? Agradecer a Ana que apareceu aqui. Obrigado. Ela tava ouvindo aqui pelo celular. Aí eu falo, ouviu que ia passar pelo computador o clipe aqui, quis ver também, né? Muito agradecido por ouvir a rádio. É nóis. 96.1 Rádio de Livre Capivara. Arena, como sacudí el jibe, ay, chan, chan.